Quero cumprimentar a presidente, vereador Sirley, colegas vereadores, vereadoras, pessoas presentes nesta casa na noite de hoje e a todas as pessoas que nos acompanham pelos mais diversos meios de comunicação. Quero iniciar a minha fala no dia de hoje de uma forma bastante alegre, cumprimentando a UBS de Fazenda Fialho pelo grande evento que aconteceu na última sexta-feira no ginásio da EMEL em comemoração ao Novembro Azul, onde foi realizado um torneio de futsal, que contou com a participação de 11 times da nossa região. Mais de 300 pessoas estiveram presentes, prestigiando os jogadores que se doaram em prol da campanha, cujo objetivo era a prevenção do câncer de próstata. Quero agradecer aqui a todos os nossos patrocinadores. Digo nossos, porque acabei me envolvendo muito para ajudar a arrecadar os produtos para que pudessem oferecer lanches a todas aquelas pessoas que lá estiveram presentes até quase 2 horas da manhã. Em nome dos meus colegas Guido Mário e Adalberto Soares, que foram parceiros deste evento, quero agradecer a cada pessoa que entendeu a necessidade desta campanha e imediatamente assumiu a parceria de doações, fazendo com que esse evento do Novembro Azul fosse o maior já feito na cidade de Taquara. A UBS, nossos cumprimentos pelo grandioso evento. Aos patrocinadores, toda a gratidão por entenderem a necessidade de apoiar eventos como este, que tem apenas uma finalidade: conscientizar todas as pessoas sobre a prevenção do câncer de próstata. Aos jogadores, quanta disposição e gratidão por aceitarem o convite e ficarem de pé até o último jogo, que iniciou a 1:30 da madrugada. Aos palestrantes que passaram a todos ali o seu conhecimento técnico para que todas as pessoas, principalmente os homens, tenham um pouco mais de conhecimento e saibam a importância da prevenção. Ao senhor Valdomiro, que deu o seu depoimento, falou de tudo o que fez para enfrentar o câncer de próstata e o que deveria ter feito para evitar que o caso fosse descoberto de forma tardia. Assim, poderia iniciar o devido tratamento mais rápido. São exemplos como este, do seu Valdomiro, que são de extrema importância no trabalho de prevenção e na luta diária do câncer de próstata. Não poderia deixar jamais de falar aqui, usar a tribuna no dia de hoje. E cumprimentar de uma forma muito servidores destaques da Segurança Pública 2019. Tivemos a presença do tenente Valdemar Pereira Dias, comandante do Corpo de Bombeiros, da senhora Mara Pimental, administradora do Presídio Estadual de Taquara, Rosane Oliveira, delegada da Polícia Civil de Taquara, soldado Fernando Henrique Sander, comandante do 3º Grupo da Polícia Ambiental, com sede em Taquara, e do 2º Sargento Luciano Verle, comandante da Polícia Rodoviária de Taquara. Os servidores destaques escolhidos esse ano foram 3º Sargento Paulo Roberto Ferreira Guimarães, do 2º Batalhão Pelotão do Corpo de Bombeiros, Nelson Pimentel Teixeira, agente penitenciário destaque, policial civil Yuri Jurinic, que tem sido escolhido por vários anos consecutivos como funcionário destaque da Polícia Civil. Soldado Fernando Henrique Sandler, da Patrulha Ambiental e da Polícia Rodoviária de Taquara, foi escolhido 3º Sargento Júlio Henrique Zoner. Vocês que foram escolhidos como funcionários destaques é porque fazem a diferença dentro dos seus locais de trabalho. Parabéns a todos e obrigado pelo trabalho feito por cada um de vocês no dia a dia em prol da nossa segurança pública. Nós todos sabemos o quanto vocês se doam, mesmo estando com os salários atrasados, parcelados, sem muitas vezes saber quando irão receber. Mas mesmo assim, ali estão, cumprindo as suas obrigações com a população na cidade de Taquara. Gratidão a cada um de vocês. Quero agradecer a Deus pela oportunidade e desejar a todos uma abençoada semana.